Live Sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. I looked into your eyes, and my world came tumbling down. I'll let it flow. You want me, come on, think again, because a magic red, that's what I am. Magic friend, that's what I am.

She Wants Is to Unlimited, Magic Friend, Two Boys, I Won't Let You Down. E começamos o set com Madonna, Beautiful Stranger. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. We'll be right back. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Oh,

Queen, A Kind of Magic, Sean Christopher, Don't Lose the Magic, Stars of 54, If You Could Read My Mind. Começamos com Tom Hooker, Looking for Love. E a gente já volta. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Papai, qual vai iniciar o terceiro set? Expanda o balé. Be free with your love. Boa! second. He came from the winter cold to the scene through keyholes. Strange ones that will never scream. Flash House especial com a apresentação do Nicolás. E a gente já volta. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Nossa, fala o nome dessa aí, você, papai. Agneta Fultz Scott. I'm not. We're just don't sound the same. Why don't you go outside, go outside? Kiss the rain.

Down Where You Are, Billy Myers, Kiss the Rain, Axel e Bob Sinclair, What a Wonderful World, Alcazar Physical, Agnetha Fauskog, aquela lourinha do ABBA, When You Walk in the Room. Tá aí ela na carreira solo. Espero que vocês tenham gostado também, tá? É uma edição diferentinha, com o filhote aqui na locução, apresentando junto comigo. E já que passou o Natal, boas festas e feliz 2016. Um grande abraço. Até o ano que vem. Beijo pra todos vocês. Valeu, galera. Fui. O passado de presente pra você. Flash House.